Esse programa discute filmes que abordam temas que podem disparar gatilhos emocionais, especificamente estupro e outras violências de cunho sexual. Because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creio que sempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. I always say to my actors, I don't want to be here in the place of the spectator, I want to be between you, where it is forbidden, to be like a voyeur of myself, of course. Eu sou a Angélica Herrich, do MasmorraCast. Eu sou a Camila, do blog sobre cinema e do site Verberenas. Eu sou a Isabel, do Estante da Sala. Eu sou a Stefânia, do Instagram Discos da Stay, e agora de volta com o blog homônimo, Stefânia Amaral, no WordPress. Você está escutando Feito por Elas, podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. E hoje falaremos da diretora francesa Catherine Breillat. Catherine Breillat nasceu em 13 de julho de 1948. É uma escritora, cineasta e professora na Auteur Cinema. Breillat nasceu em Bressuy, mas cresceu em Niort. Ela decidiu se tornar uma escritora e diretora com a idade de 12 anos, depois de assistir a um filme do Ingmar Bergman, Noites de Circo, de 1953. Diretora corajosa e controversa. Muitas vezes foi criticada devido à franca abordagem sexual em seus filmes. Começou sua carreira depois de se formar em Paris, juntamente com a sua irmã, a atriz Marie-Hélène Breillat. A preocupação de Catherine Breillat com a representação da sexualidade feminina começa cedo, aos 17 anos. Nessa idade, escreve seu primeiro livro, L'Homme Facile. Ironicamente, esse livro foi proibido na França para maiores de 18 anos. Foi acusado de ter conteúdo sexual explícito. A transição de Breillat para o cinema se deu em 1976, com a adaptação do seu quarto romance, Le Sopirel. Para o filme, ele foi renomeado com o nome de Une vraie jeune fille. Nos Estados Unidos, ficou como The Real Young Girl, filme que também seria posteriormente proibido na França e só viria à luz 25 anos depois. Durante esse período de transição da escritora para a diretora de cinema, houve uma breve, mas sem dúvida muito interessante, colaboração da diretora como uma atriz. Em 72, Breillat participa do elenco do filme Último Tango em Paris, de Bernardo Bertolucci, interpretando uma personagem chamada Mochette. O trabalho de Breillat, seu desejo férreo de realizar filmes nos quais a sexualidade não seja colocada de maneira convencional, onde o sexo é o sujeito e não o objeto principal, sempre fez com que ela tivesse muitos problemas com a censura. Seu segundo filme, Tapage Nocturne, de 79, que também detalha o desejo sexual de uma jovem mulher, foi adaptado de seu romance do mesmo nome. E, obviamente, também ele teve problemas com a censura. Quando o filme foi lançado, o acesso para este foi restringido para maiores de 18 anos de idade. Mas foi com o lançamento do seu próximo filme, Romance, em 99, que Catherine Breillat vai enfrentar problemas com a censura internacional. Seu filme foi proibido em alguns países e foi classificado como X. Para essa situação, Breillat declarou a sua posição, dizendo que a censura era um macho e a preocupação e a certificação X estavam ligadas com o cromossomo X. Essa declaração é refletida no cartaz francês do filme, que é uma mulher nua com as mãos entre as pernas. Impresso nesse cartaz existe uma imagem de um grande X revelando o cerne do problema, uma mulher em contato com a sua própria sensação de prazer sexual. As personagens femininas de Catherine Breillat são extremamente complexas. Ela não nos dá acesso imediato à mente da mulher, como seria comum encontrar em filmes convencionais, onde isso é sempre feito de uma maneira óbvia. Breillat é muito clara sobre isso e diz: "Não há psicologia masculina nos meus filmes. Há apenas ressentimentos e desejos de mulheres. Um homem não deve tentar reconhecer-se em meus personagens masculinos." Devido à censura imposta a vários de seus trabalhos, Breillat recebe a reputação injusta de pornógrafa, o que obscurece a lembrança de sua colaboração importante dentro da indústria cinematográfica. Catherine escreveu roteiros para diretores como Maurice Pialat, filme Police, de 85, Federico Fellini, En la nave va, de 83, Liliana Cavani, The Skin, 1981, entre outros. Em 2004, Breillat sofreu uma hemorragia cerebral, causando um acidente vascular que paralisou seu lado esquerdo. Após 5 meses de hospitalização e uma reabilitação lenta, ela gradualmente voltou a trabalhar, produzindo The Last Mistress, em 2007. Esse foi um dos filmes franceses oficialmente selecionados para o Festival de Cinema de Cannes, nesse ano. Eu pesquisei algumas coisas, assim, não encontrei muitas teses sobre ela ou artigos sobre ela. Eu acho que ela ainda parece ser um tipo de cinema ainda muito tabu, mesmo na França, para não ter tantos artigos e tantas críticas assim, mais aprofundadas. Mas o que eu percebo, do pouco que eu vi do cinema da Breillat, eu percebo que existe, de fato, essa compreensão da mulher sobre a sua própria sexualidade, que é reprimida e é tornada obscena nos filmes dela. Ela explora muito imagens eróticas que não são convencionais, e ela reivindica para si um diálogo com realismo, né? Você percebe que os filmes dela têm longos takes, né? Longas tomadas, porque ela não gosta de ensaiar com os atores, né? Ela conversa muito com esses atores, mas ao mesmo tempo ela não faz... quando ela vai gravar, ela grava só uma vez e utiliza só aquela primeira vez, né? Porque ela acha que para fazer cinema não tem que ser muito trabalhoso. Os atores, eles têm que ter esse ar da graça da primeira vez em que é filmada a cena. Então tem essa ideia do realismo que é muito forte nos filmes dela, mas explorando essa questão da sexualidade a partir de personagens femininas que são apresentadas em situações complexas, no sentido de que é uma sexualidade meio tortuosa mesmo, que a gente não costuma ver na história do cinema de uma forma mais tradicional, né? Sim, uma certa crueza, né, dentro dessa sexualidade. Pelo que eu percebi aqui, pelo que eu estudei da Breillat, eu tive acesso a pouca coisa dela, somente a uma Soeur, né, que a gente vai abordar. Mas ela é meio outsider, sabe, dentro desse ciclo de diretores que falam de sexualidade, né, e que... Vamos colocar que eles chocam as pessoas, não é verdade? O pessoal julga com pornografia, é uma linha muito tênue, né? Eu queria trazer aqui a discussão para uma compreensão de vocês, né, minhas amigas? Porque a gente tem trabalhos, inclusive dentro do mainstream, que é uma comparação que inclusive já fizeram. Um exemplo, né, não é bom, não é perfeito, mas existe, por exemplo, American Pie. Correto? American Pie é uma abordagem, você vai dizer que é um jovem descobrindo a própria sexualidade, é um filme de humor e tal, tem algumas cenas escatológicas, né? Mas eles são filmes amplamente divulgados. Dentro disso daí a gente tem o Nagisa Oshima, por exemplo, que é um diretor que eu gosto muito, né? Que é do Império dos Sentidos. Eu vejo a Breillat assim como quase uma... Ela não tem o direito de falar sobre a sexualidade ou até mesmo mostrar essa sexualidade. Porque eu vejo assim, dentro do cinema dela, a sexualidade ela não é colocada gratuitamente, entendeu? E ela não tá usando choque pelo choque, entendeu? Assisti, inclusive, o primeiro filme dela, que é um filme que vai ter uma relação com o filme que a gente vai falar posteriormente, que é o Amassoer, né? Mas tem um filme chamado Univraje no Filé, né? Que seria o A Real Young Girl. É uma adolescente de verdade, o título em português. Esse filme, por exemplo, ele foi proibido, né, de ser passado na França. Ele foi liberado nos anos 2000. Uhum. E é bizarro, porque, gente, nesse meio tempo tinha muita gente fazendo cinema com muito erotismo, né, e trazendo discussões muito interessantes à baila, né? Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham dela sendo uma mulher, uma diretora, uma escritora, né, já que muito do que ela filma é baseado em livros dela mesma, né? Isso é bem legal, interessante. Dela ser uma outsider, dela não ter o direito de ter a voz. voz nesse meio aí. Eu cheguei a ver Uma Adolescente de Verdade, foi o primeiro filme que eu vi dela. E realmente é um filme que ele desperta sensações muito contraditórias. É, tem essa questão do obsceno, né, daquilo, porque a Brelhada se preocupa muito em mostrar imagens que normalmente não são mostradas, né? Então, assim, você vê, por exemplo, um close do órgão sexual feminino, da personagem principal. Aí tem um close, assim, e não tem nada que vai... É um close bem direto, assim, não tem nada que vai impedir de ser feita essa imagem, né? Mais do que isso, tem close, tem inserção de coisas, de colher, sim, de animais, né? De minhoca... Sim. É chocante para algumas pessoas, sim, entendeu? Eu acho que ela volta à discussão, inclusive, no a minha irmã. Mas aí eu penso que tem, de fato, essa questão toda do olhar da transgressão, mas para ela, a impressão que dá é que a obscenidade, ela nunca tá na imagem por si só, né? Porque a imagem por si só, ela é crua, né? Mas ela tá no olhar de quem se debruça sobre ela, né? Na verdade, tá muito mais no espectador do que na imagem que ela faz em si, né? E aí, assim, só tentando situar um pouco o cinema da Breillat, ela é o tipo de cinema que ela faz, tem um crítico norte-americano chamado James Quant, que deu uma certa conotação para alguns diretores franceses de que ela está dentro do novo extremismo francês. O que que isso significa? São diretores que exploram um tipo de cinema que relaciona a violência, o sexo, muito a partir dessa ideia do interdito, né? E entre esses diretores, além da Breillat, tem o Gaspar Noé e o Bruno Dumont. Então, existem alguns estudos mais recentes da crítica que caracterizam esse tipo de cinema como novo extremismo francês. Tive reações bem complexas aos filmes dela, porque realmente pensar em uma diretora que se dedica a essa temática da sexualidade me pareceu muito interessante, mas o tratamento que ela confere à sexualidade nos filmes dela, pelo menos naqueles que eu assisti, parece sempre muito vinculado com a questão da violência, de certa forma com um certo jugo da mulher, né? E não necessariamente uma sexualidade que é retratada de uma maneira empoderadora para as próprias mulheres nos filmes dela, né? Então eu acabei ficando com sentimentos bastante mistos, assim, em relação aos filmes que a gente assistiu. Bom, é interessante eu ter visto nesse momento, assim, porque eu tô fazendo uma matéria no CEFET que chama Discurso Pornográfico. Então eu tenho estudado, assim, também só vi os três filmes dela a princípio, quero ver mais, mas, assim, no geral, eu não colocaria como pornográfico, foi uma questão que você levantou inicialmente agora, né, Angélica? Mas acho que estaria mais no campo do erótico, assim. E apesar de ser muito perturbador, então fica naquela linha tênue, assim, né? Ele quase passa pro vulgar em alguns momentos, pra uma coisa até pornografia infantil em alguns casos, né? Então é uma obra muito interessante por esse caráter mesmo, assim. É uma diretora, sim, e ela é muito ousada, né? Muito corajosa. E isso é muito, muito massa. E é tão artístico quanto, assim, os filmes do Lars von Trier. Que não foi demonizado, né? Pelo seu anticristo. Sim. Vamos lembrar disso, né? Muito pelo contrário. Claro que quem não gosta de Lars von Trier não gosta e ponto, né? Vai falar mal, uhum, da obra do cara. Mas quem gosta vai glorificar muito e vai falar, não, qual é o problema de você ver uma cena de corte, de mutilação, né? Esse primeiro filme da Breillat, que eu cheguei a assistir, ele é um filme que ele realmente provoca reações. Aliás, se você assistiu a alguns filmes da Breillat e não te provocam reações, é uma coisa até meio assim, é estranho. Porque tem que provocar. É. Nós somos frutos de uma sociedade de maioria cristã, não é verdade? Nossa família nos ensina desde pequenos, né? A primeira coisa que você, quando é jovenzinho, ali você toca o teu órgão genital, é tira a mão daí. Não é? Uhum. Não é verdade? Então, é claro que isso daí vai ser sempre tabu, né? Então, o filme da Breillat, esse primeiro filme, já que ele não vai ficar pro podcast, eu queria fazer uma consideração. Ele é um filme que ele tem uma questão muito interessante, que é a questão das sensações. Tudo que traz sensação. Seja essa sensação, às vezes, até o próprio vômito que cai sobre você, entendeu? E é descrito, ela tá o tempo todo escrevendo um diário, ela fala, eu sinto o calor do vômito em cima de mim. Isso é uma coisa que né, mexe com os brios, porque a gente fica enojado, sim, né? Tem muitas cenas lúdicas, tem cenas... Você vai ter visivelmente um órgão genital, mas eu acho que nada é gratuito, entendeu? Já que é a descoberta, que é uma coisa que ela vai trazer em outros filmes também, a descoberta da sexualidade, o ato de pertencer, eu acho que a gente vai falar nisso quando for falar do Amar Isso É, né? Pertencimento, né? Você se sentir deslocado. São questões muito fundamentais que ela coloca com uma coragem, com uma franqueza. Tem um filme da Abrelá chamado Anatomy of Hell, né? Anatomia do Inferno. É, aqui no Brasil, Anatomia do Inferno. Que, inclusive, ela elencou Pornostar, né? Que é o Rocco Siffredi. Então, você vai ter cenas mesmo de sexo, entendeu? É, que não é sexo simulado e tal, mutilação. A resposta que ela deu aos que se chocaram com o filme foi: o cara, o sangue tá na tua cabeça. Entendeu? Que foi quase que a Camila falou no começo, que a obscenidade tá na tua cabeça. Entendeu? A gente tá vendo as pessoas e as mulheres, suas perturbações. Entendeu? Esse caso de você se sentir só, não aceito, fora do padrão, que é o que a gente vem conversando. Conversando, cara, há muito tempo, entendeu? Só que tem gente que coloca isso de uma maneira bem gráfica, que é pra te chocar mesmo, é pra te balançar, né? Eu penso assim, dessa maneira, entendeu? Tem uma questão também, que a pornografia, geralmente, ela tem o propósito de causar uma excitação. E aqui, ela mais parece que quer exatamente causar uma subversão, né? Um questionamento daquilo, né? Demonstrar, perturbar. Então, mais um ponto pro lado erótico, né? Pro artístico, assim. Muito relevante. Não que pornográfico, sim, sempre seja ruim, mas... Na verdade, o que me incomoda mais, né, nem tanto a representação das mulheres e a representação da sexualidade feminina nos filmes dela, me incomoda mais são os personagens masculinos. Por exemplo, o que me incomodou mais numa adolescente de verdade é a relação dela com o pai. Quase uma relação ali de pedofilia, no meu olhar, sabe? São, sim, é uma relação que é... Você tem a impressão que pode ocorrer um incesto a qualquer momento, se é que ele já não ocorreu, né? Mas sabe como é que eu olhei isso, Camila? Né? Eu vi isso daí como... Ela tá testando. É tu testar o teu poder de sedução. Ela vai testar os limites do espectador. Então é claro que vai te incomodar. Eles nunca vão chegar às vias de fato, mas nas ilusões que ela vai mostrar, ela vai mostrar ela tendo encontros casuais com estranhos, entendeu? São cenas que não... Algumas são até gráficas, né? A adolescente, ela tem a questão do patos, né? Se eu não me engano, né? A questão dela ver, por exemplo, uma galinha sendo eviscerada junto com a mãe, e ela logo depois vai ter uma fantasia dela estar na praia com penas de galinha, né? É no reto dela, se exibindo, chamando o cara e falando, eu sou uma galinha. Então, isso, cara, isso é muito chocante, né? Me digam aí, meninas, essa espécie de cinema é falado por uma mulher com esse gabarito, não deve existir? Jamais, tem que existir. Eu acho que ela é um dos grandes nomes da cinematografia europeia. Uhum. Abrelá. Tem muita gente, como eu falei lá no começo na minha introdução, que vai falar muito do Nagi Zashima, do Lars von Trier, do Robert Bresson. Vai falar de gente que fala de sexualidade, entendeu? E vai glorificar esses homens. E ela é tida como uma pornógrafa, o que é muito injusto. Inclusive, o filme dela, o último filme dela, ela vai trazer também outras questões, a questão da dependência, sabe? De você depender de outro ser humano para que você se sinta bem. É um cinema muito interessante. E eu acho que é por isso que deve ser importante trazer a baila aqui no nosso podcast, porque é mais complicado da gente chegar e comentar, e vão ter diversas opiniões, porque tem a questão pessoal da gente. Com toda essa possibilidade de usar a sexualidade de uma maneira aberta, positiva, exploratória, que realmente funcionasse como algo que fosse erótico do ponto de vista de mulher para mulher, potencialmente, ela ainda trabalha com questões que são mais vinculadas a um julgo mesmo, assim, a culpa também, de certa forma. Porque é disso que a gente é feito, Isabel, a gente é feito de culpa. Mesmo quando a gente não tem a questão cristã, a gente tem a questão social, entendeu? E comportamental. Mas parece que o sexo aparece pra ela como uma coisa pesada pros protagonistas, quase como que uma... quase uma punição. Quase mesmo, uma imposição, assim, né? Uma coisa... Isso, elas não chegam a ser senhoras da própria sexualidade, embora a sexualidade esteja sempre presente ali. Com algumas exceções, a gente vai comentar especificamente, né? A sexualidade, ela parece que cai em cima das protagonistas. Mas a gente tá acostumado a uma visualização muito convencional do que é sexo no cinema. Eu acho que a própria Breyer, ela tem consciência disso, porque eu inclusive li uma entrevista que ela deu, ela fala disso, que a intenção do cinema dela é a expressão desses maus sentimentos. Ela fala, maus sentimentos. Então o sexo, pra ela, é visto como uma coisa pesada mesmo. Por exemplo, foi até uma pergunta sobre as críticas feministas, né, que faziam os filmes dela, né, que ela disse que, bom, realmente, eu falo de masoquismo, tem uma linha meio pornográfica, ela fala disso, ela não nega isso. Por mais que sejam homens que falem que ela é uma autora de pornô, assim, ela tem uma certa consciência do que ela faz, dessa negatividade, dessa forma. Eu não acho que ela seja pornógrafa. A gente sabe que existem critérios específicos para classificar a obra como uma pornografia, né? Até no tipo de ação que é executada e tudo, ela não se encaixa. Também acho que a questão do masoquismo não deveria ser negativada. Eu acho que é uma prática que, sendo consensual, é super válida, ela não deveria ter uma conotação negativa. Eu acho que ela trabalha no limite da pornografia, não chega a ser pornografia, mas trabalha no limite, senão ela não chamaria um ator pornô pra trabalhar em dois filmes dela. Interessante, é a visão dessa espécie de cineasta que eu acho que é curioso, né? Pra vocês verem, né, tem muito filme controverso por aí, nem todos são bons, né, vocês sabem disso. Por exemplo, a Catherine Breillat foi signatária lá de uma solicitação pra não proibirem o filme. Vocês já ouviram falar de um filme chamado Base Moi? Não. Ele é um filme também extremamente violento, ele envolve sexualidade de duas diretoras, de duas mulheres. Se não me engano, uma ou duas delas eram atrizes pornô, onde elas vão colocar a questão do estupro junto com a violência, elas tipo detonando os caras, entendeu? Como cenas muito gráficas, que causou um mal-estar muito grande, né? Tanto que também recebeu essa classificação X, né? É interessante essa espécie de cinema, porque é um cinema que meio que balança, sabe? Eu penso assim, é interessante discuti-lo, mas ela também sofreu pra caramba com a censura, né? E dá pra trazer uma mulher que faz espécie de cinema, que ninguém comenta, né? Eu acho importante também ela, justamente isso que a gente tá falando, ela borrar essa linha entre o que é erótico e pornô, porque o pornográfico muitas vezes é também muito julgado, assim, com moralidade, com o valor social, assim, e isso gera um monte de preconceitos, assim, de tira a naturalidade da coisa, sabe? Trazendo a discussão pra uma questão até muito pop, né? A questão do preconceito que as pessoas têm. A Sibyl Kikili, que interpretou a Shay em Game of Thrones, ela era uma atriz pornô. O que aconteceu com a atriz? Ela recebeu toda espécie de preconceito e ela era uma atriz legal pra caramba, porque ela interpretou muito bem o personagem dela. Primeira pergunta que faziam a ela, em todas as entrevistas, é: e aí? Como é que é? Como é que é? De atriz pornô, tu virou atriz. É tipo do sujo pro socialmente aceito, assim, sabe? Aquela coisa mais julgada do mundo. É isso até que eu ia fazer uma vírgula, porque na verdade a gente nem deveria fazer essa distinção, né? Ela era uma atriz que trabalhava também em filmes pornográficos. Perfeito, né? Então, concordo muito. Como, bem. Como existem filmes de outros gêneros, sim, né? Sim, por que tem que ser menor, né? Tão menor, assim. Depende parece muito. Que atriz pornô é uma profissão à parte dos outros tipos. Detalhe, de atrizes. Detalhe, quando não vinculam a prostituição, né? É, porque a origem tá aí, né? Aí tem essa relação de Então, confusão. É muito embaçado isso daí, entendeu? Essa questão do que é pornográfico. Tem até discussão se pornografia é arte. É bem complicado e a gente não tem talvez nem como explorar isso exatamente nesse momento, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar pra Breillat e vamos trazer aqui pra vocês três obras elencadas pra poder ser discutido nesse podcast. Segura essa marinha. Né? Undressed when you are undressed. It's not a life. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est ça. Vamos lá, gente. O primeiro filme a ser comentado hoje, até 2000, é praticamente o primeiro filme da diretora, já que o filme que a gente comentou anteriormente, ele estava proibido, né? Mas foi o primeiro filme que foi distribuído, foi o Tapage Nocturne, de 79. Nesse filme, tem uma personagem chamada Solange. Solange é uma versão feminina de um diretor de cinema mulherengo, que ele é muito confiante sobre as suas conquistas. Em meio a muitos encontros, ela vai encontrar Bruno, um homem com o qual ela não pode ficar. As convicções de Solange vão ser então testadas. Ela vai começar a se sentir atraída pelo Bruno. Ela começa a querer dormir com ele várias vezes. E aí, gente? Tapage Nocturne. Talvez caiba aqui no começo da análise desse filme a Camila explicar o porquê do título, né? Porque a Camila conseguiu essa informação, que a gente achou meio interessante, né, Camila? Eu achei o título curioso e eu fui procurar, assim, pesquisar o que significava, né, essa expressão Tapage Nocturne. E essa expressão, ela é o nome de uma lei que foi criada na França para impedir que as pessoas façam barulho à noite, né? Então, assim, se o vizinho faz barulho, você pode denunciar e aí a pessoa é multada por causa disso. Então, é uma lei específica chamada Tapage Nocturne. Você não pode fazer barulho em determinado horário da noite para não desagradar o vizinho do lado. Isso tem inclusive relação com a personagem, que a personagem ela fica fazendo barulho, né, enquanto tá transando, né? Algo do gênero, né, Camila? Ela fica gritando, é, a personagem ela fica gritando enquanto faz sexo e isso atrapalha os vizinhos. Né? É um filme que tem muitas músicas do Serge Gainsbourg, né, que é um conhecido cantor, né, francês, né, de músicas muito sexy, diga-se de passagem, né? Tem alguns rostos conhecidos, né? Tem o Joe D'Alessandro, né? Tive a impressão que, inclusive, ele tá desperdiçado nesse filme, né? Tem um cantor pop chamado Bruno Grimaldi e tem até outro cineasta francês também participando desse filme chamado Bertrand Bonozin. Então, é um filme que ele fica nessa dinâmica e tal. Ele, pra mim, né, se eu puder dar até iniciar a minha consideração, não achei um filme muito interessante, assim, não curti. Apesar de haver essa troca de papéis, né, essa questão de ser uma mulher, né, nesse momento ela dona da própria sexualidade, ela decidindo o que ela fazer, com quem ela quer dormir, é um filme feito com muitos diálogos e tal, só que ele não me intrigou e não me confrontou quanto tanto poderia, né? Achei até meio light dentro de outras questões onde a diretora aborda coisas mais sérias. Eu até fiquei meio de cara porque eu pesquisei a Dominique Lafayette, não sei se eu tô falando certo. Ela faleceu com 33 anos, aquela atriz maravilhosa, assim, né? Teve um ataque cardíaco, né? E muito bonita, eu gostei muito dela no filme, assim, fiquei atraída mesmo. E ela tinha quantos anos quando fez o filme, você sabe? Então, ela é de 52, o filme é de 79, então 20 e tantos, né, pelo jeito. Porque ela faleceu em 85, né, com 33 anos, então 20 e tantos e 30 e poucos. Tem a irmã, né, o Estê? Tem a irmã da própria diretora trabalhando no filme, né, também. Massa, isso eu não tinha visto. Ela faz uma ponta, né? Ela é a amiga que aparece ali no cinema, né? Sim. Sim, a Marie-Hélène Brelat. Mas eu gostei do filme, eu tive dificuldade assim, com a qualidade que eu encontrei. É muito escuro, né? Ele já é, mas assim, a qualidade não tava boa, então assim... Muito granulado, né? E tal, né? É, mas os diálogos principalmente me atraíram bastante, assim, umas frases inusitadas, tipo, sentimentos são sempre recíprocos, né? Que é do personagem do Bruno. E ela é essa ninfomaníaca mesmo. É, eu gosto dessa confusão do personagem, assim. Dos conflitos que ela tá passando, de... Ah, gosto, não gosto e tal. Pô, eu não sei nem se ela é uma ninfomaníaca, viu? Ela, eu vejo, ela, ela me soa como alguém assim, né? Se fosse um homem, não haveria questão nenhuma dentro disso daí. Ninguém ia chamar ele de ninfomaníaco, entendeu? Mas não é pejorativo, eu falo assim como... É porque ninfomaníaca é uma doença, né, meu? Que a pessoa não se controla. Isso. A pessoa mesmo fazendo sexo, não tem tranquilidade no final, né? Fica agoniado. Ah, sim. É, mas nesse sentido, então, vamos dizer, vulgar da palavra mesmo, povão da palavra, ela seria assim. Isso é interessante. Eu vejo ela como uma personagem que ela tá se desafiando, entendeu? Ela quer transar com quem ela quiser, ela não quer que ninguém questione isso daí. Ela é uma personagem, de certa maneira, empoderada, assim, né? Mas aí, no final, coloca essa questão meio, assim, estranha, de dependência dela, desse personagem. É, porque ela se expõe muito, né? Ela escreve uma carta, ela sempre tá falando dos próprios sentimentos. Isso eu acho bem positivo. Ela tentar se entender e se expor mesmo. E achei as cenas bem realistas também, na medida do possível. É aquela coisa naturalista, sim, sim, né, da diretora, né? É sobre isso, Cê, eu queria falar. Eu gosto bastante desse modo despojado de como a Breillat filma esse filme, particularmente, né? Eu acho que tem um despojamento que é muito interessante. Por exemplo, ela começar o filme com aquele balão ali, que ela lembrando da relação com o ator, né, que ela conhece, que ela fica apaixonada ali, e aí tem um certo despojamento. Aí tem aquela música dos anos 80, depois a câmera fica mais solta. Então eu gosto da forma do filme, sabe? Como ela filma os personagens, tem um certo despojamento que me agrada muito. E aí sobre... a abertura é maravilhosa, né? A abertura é muito bonita, é muito lúdica, é quase um contraste, assim, porque é uma estética um pouco diferente do que ela vai usar no resto do filme, né? É. Mais cartunesca, assim, mas é muito legal. E aí sobre a Solange, sobre essa personagem principal, é justamente isso que vocês descreveram, né? Que é uma personagem que gosta de dormir com vários caras, beija quem ela quiser, ela até fala disso, né? E ela detesta dormir com esses caras. Me lembrou um pouco uma versão de um filme de comédia, não sei se vocês chegaram a ver, é um filme chamado Descompensada, do Dia da Fatal. Legal demais! De 2014, que é o mesmo tipo de personagem, só que levando pro lado da comédia, né? Não tem essa densidade, dessa sexualidade como é mostrada no filme do Breá. Bem amenizado, mas, né? Mas é, eu achei isso, divertido. Né? Uhum. E né, eu acho que tem todo um tom aí de comédia pra esse personagem que. E leva não pra um lado assim que você julga, né, a personagem, né? Alguém pode ver a personagem da Solange e já criticar, né, pelo fato dela dormir com vários caras, ter uma opinião muito. Própria disso, né? Eu gostei que tu citou Descompensada, parabéns, porque é uma menção muito relacionada, porque ela também vai cair pra, né, uma certa normatividade no final, né? Sim, sim, exatamente. Sim. E eu acho que tá muito nessa linha. Eu acho que existe, assim, uma inversão de papéis nesses dois filmes, que é muito interessante, mas acaba que lá pelo meio e pro final ela acaba sucumbindo a uma certa normatividade que ela transgredia, né? Então, assim, ela acaba sucumbindo a uma certa insegurança que ela mesma critica, né? Ela critica muito a insegurança que é própria dos homens, e ela se demonstra em figura quando se apaixona completamente pelo Bruno, né? E aí ele acaba controlando ela emocionalmente, isso que me deixou angustiado no filme. Eu não gosto desse filme particularmente por isso, porque ela não leva essa inversão de papéis até as últimas consequências, entende? Mas acaba que, assim, mais pro final é tão contraditório ela mesma e o que ela tá passando. Assim, ela vive falando bizarro, bizarro, sempre muito extremo, que enquanto ela tá lendo a carta e confessando esse amor novo que ela tem, essa paixão, ela já tá com outro cara. Então é o tempo todo, assim, pontuando que ela é liberdade / compromisso, assim, e é um final sem conclusão. É um final que você não sabe se ela vai, né, continuar uma relação mais monogâmica ou... Uhum. É um final meio abrupto, né? Eu senti isso. Bem aberto, sim. É. Tipo... Sim. Sim, sim. O que eu achei mais interessante é realmente algumas falas da personagem principal que são muito boas, uhum, e que pontuam muito essa ideia de que, ainda mais com o contexto da época, ela tá realmente querendo espelhar o que seria um comportamento masculino de um homem galanteador, né, nesse contexto histórico, né? E ela fala algumas coisas assim do tipo que os homens são insuportáveis, que acha desagradável quando eles tentam parecer mais espertos do que ela mesma. Sim, né? É maravilhoso, tipo, isso. É muito bom, porque é o tipo de comentário que um homem machista faria a respeito de uma mulher, mas que essa inversão não é simétrica, né? Obviamente que não funciona de maneira simétrica. E fica interessante nesse contexto do filme. E muitas vezes, sim, também o que ela fala e o que ela faz, a gente vê uma diferença, assim. Tipo, ela tá na situação demonstrando uma coisa, aí quando ela tá conversando com as amigas sobre isso, ela fala, eu não suporto o fulano, que ela ama, assim, né? Então é a confusão materializada essa personagem, assim. Adorei a personagem. Tem um momento que ela também fala que ela não gosta dos silêncios. Uhum, e aí, uhum, a cena que se segue é uma cena de silêncio total, assim. Sim, é, sim. Então tem um certo humor irônico, assim, na forma como a história ela se constrói. E, por uhum, outro lado, a gente critica, assim, essa questão de como ela se rende a um certo padrão do meio pro final do filme, né? Mas também é interessante a forma como o sexo entre os personagens é retratada em diversos momentos. O que interessa na cena é o prazer dela e não dos homens que estão acompanhando ela, né? Sim. Então, por exemplo, eles estão constantemente... Tem várias cenas de sexo oral, né? Deles fazendo nela, mas não tem nenhuma, se eu não me engano, dela fazendo neles, uhum, né? Então, existe essa preocupação também, né? De realmente focar nela. E o Bruno mesmo, o personagem, fala exatamente isso. Ele fala, não importa eu, tô aqui, tipo, é você que é bonito. Então, isso é massa, já é pra época, assim, que é triste pensar nesse 79, mas tem um distanciamento aí. É outra ousadia. De certa maneira, é interessante um filme com essa temática, com a idade dele, né? Um filme de 79, uhum, né? Apesar que ela foi... nos anos 70, ela tava com a corda toda, porque o primeiro filme dela, ela já colocou os dois pés na porta, né? Então, é interessante. Mas, engraçado, pra mim, esse filme, eu achei ele... Claro, interessante os diálogos e tal, mas eu achei muito cabeçudo, sabe? Eu acho que ela vai... a linguagem dela vai ficar mais interessante mais pra frente. Eu acho que ela vai se encontrar dentro dessa linguagem. É um filme de muitos diálogos e tal. É, eu concordo, Angélica. E eu, inclusive, achei que o ritmo dele não é muito bom. Ele é arrastado. É. E, embora ele tenha pontos interessantes, ele me fez perder o interesse algumas vezes. Eu fiquei com a impressão que eu podia ter alterado totalmente na edição aquelas imagens, aqueles encontros, que não ia alterar nada no filme, sei lá. É, faz sentido. Ele é bem aleatório mesmo, digamos. Não, tem duas omissões no filme que eu acho bem estranho, porque, por exemplo, a gente vê em poucos momentos ela no trabalho, né? Onde é que tá esse mundo do trabalho, né? Que ela é diretora de filme pornográfico. Aparece muito pouco, né? Só momentos de lazer, me pareceu, sabe? Que ela tem mais momentos de lazer do que de trabalho. Outra omissão que eu achei estranha é porque ela fala duas vezes na filha dela. Ah, e a filha verdade. Não aparece. Sim. E a atriz teve uma filha aos 20 anos, a atriz, mas a gente nunca vê no filme a filha dela mesmo. Será que é verdade, né? Mas ela fala. Questão filme, ele me parece, né? Claro, a diretora nega, óbvio. Parece, inclusive, um filme autobiográfico, né? Já que tá falando de uma diretora e tal, né? Me parece, né? Como escritor falando de escritores também dentro da obra, né? Uhum. E ela não falar disso, né? Do cinema, foi o que talvez mais tenha me, né? Mas eu senti muita falta disso também, Camila. Eu falei, cara. É estranho, eu achei bem estranho. E esteticamente também ela ainda tinha muito a evoluir, assim, porque não é muito. Não tem planos memoráveis, assim, digamos, né? Aquela fotografia. Se tu assistir. Se tiver coragem, claro, né? Assistir The Real Young Girl, tem tomadas muito legais, sabe? Ah, eu quero muito ver. Mesmo? Estranho isso daí, né? Parece que foi. O filme foi feito em 76, depois o outro foi em 79. Parece que foi até essa questão da rejeição, né, meu? Que isso daí mexeu com ela, né? De certa maneira. E depois talvez eu tenha jogado tudo pro alto e falar assim: ó, é o seguinte, eu vou que vou. Tô nessa vibe, é isso aí. É, é isso aí. Parece que o título nacional é Escândalos Noturnos, é isso? Isso. Nossa, é, que sim. Coisa, né? O título. Adoro títulos com julgamento de valor, interessante. É. Já tem a interdição aí, né? Que escandalosa. O próximo, então, vai ser Chuchuzento, né? Que é uma coisa linda como eles colocam títulos horrorosos no filme. Quand même, on dirait pas qu'on est sœurs. On se retrouve à l'entrée. On va dans la split. J'adore ça. Pour la première fois, je voudrais que ce soit un garçon que j'aime pas. Où est ta sœur? Je suis pas payée pour lui servir d'ange gardien. Mais ça va pas la tête. Moi, je m'ennuie de 6 à 10. Próximo filme que nós vamos comentar é o filme de 2001, chamado A Ma Soeur. Tradução seria A Minha Irmã. Porém, claro, Estados Unidos nos brinda com títulos de Fat Girl, né? Super pejorativo, né? Que não aborda a questão principal do filme. Acho que é até uma coisa delicada, né? Vamos lá. E nesse filme, então, nós vamos ter uma jovem atriz muito talentosa, que eu fiquei apaixonada por ela, chamada Anaïs Rebus. Ela interpreta a personagem chamada Anaïs também, né? Ela tem uma irmã mais velha chamada Helena, que é interpretada pela Roxane Mesquida, que ela, inclusive, trabalhou em outro filme também da Brelá, né? Se não me engano, é aquele The Last Mistress. Uhum. Então, essas irmãs, elas se encontram de férias num balneário, né, do litoral francês, maravilhoso. Você vê visivelmente que são pessoas de classe média alta, né? A Helena, que é a irmã mais velha, de 15 anos, é toda bonitona, ela tem que levar a reboque à irmã, a Anaïs, porque os pais não permitem que ela saia sozinha. É estressante, né? Porque a Anaïs, ela é julgada, sabe? Assim, ela. Sabe, gente, aquela dinâmica familiar péssima, assim, que a pessoa gordinha tá comendo, pô, vai comer mais! Pô, me dá nojo ver você comer. É nesse nível, né? Então ela é muito ridicularizada, né? Dentro desse núcleo familiar, né? A irmã, ela vai sair com a Anaïs e elas vão encontrar um homem mais velho, né? Um universitário, né? Onde a Helena vai se envolver, né? Vão ter algumas cenas angustiantes, né? Que eu diria até de sexo, né? E vai ter um desfecho trágico a história. Agora, é uma coisa importante. Eu acho que para a gente poder dar dimensão até para nossa crítica, né, a nossa análise, a gente vai comentar, sim, sobre desfecho, né? Até porque os filmes são avisados. Eu acho que a relação das duas irmãs, né, tem assim, todo esse universo da adolescência, né, que a Helena tem 15 anos e a Anaís tem 12 anos, e que me lembrou muito, pelo fato delas serem muito diferentes, né, uma é mais bela, né, magra, ela tem todo um padrão que a sociedade aceita, a outra irmã já é gordinha, já não é tão aceita pela própria família, toda uma questão aí de diferenças, né, físicas entre essas duas personagens, e me lembrou um pouco o filme da Celine Siamar chamado Lírios d'Água. É claro que não, as três personagens do Lírios d'Água não são irmãs, mas tem muitas essas distinções de corpo entre as personagens. Então tem uma personagem que é muito linda e ela sofre com isso porque todos os homens ficam ao redor dela e só querem se aproximar dela pela beleza dela. E tem uma personagem que é magrinha e ela se sente desconfortável com esse corpo. E tem uma outra personagem que é gorda e também tem esse desconforto com isso. Então eu me lembrei muito das personagens do Lírios d'Água, apesar de não serem irmãs, elas são amigas. Então tem uma descoberta da sexualidade também nesse filme da Siamar, assim como tem no filme da Brelhar. Só que da Brelhar é bem mais pesado, né? Da Siamar são outras questões que estão ali. É muito interessante a forma como ela retrata a relação dessas duas irmãs, porque é ao mesmo tempo de competição e de parceria, né? Elas também estão ali para ouvir uma outra e para compartilhar as experiências, né? E, de certa forma, é uma visão até bastante realista. Claro, as experiências variam muito de pessoa para pessoa, mas existe essa coisa da competição entre irmãos, né? E é interessante também como ela mostra como quando a irmã mais nova e que é mais gordinha tá com dificuldade, tá com se sentindo emocionalmente abalada e tudo, a irmã mais velha, ela consola ao mesmo tempo que ela vai enfiando mais comida na boca dela. Ah, engraçado. Assim que... Não, e o detalhe, essas cenas onde ela consola a irmã, são cenas também que permitem, assim, um sentimento, uma coisa meio dúbia, meio estranha, porque ela parece que ela consola também tendo em vista que ela só pode sair acompanhada da irmã. Também, e ao mesmo tempo ela parece que ela quer que a irmã esteja bem, mas ela alimenta essa hierarquia, ela quer que a irmã esteja bem, mas também quer que ela continue sendo a irmã mais bonita, a irmã preferida, né, então ela consola já garantindo que a irmã vai continuar gordinha, vai se entupir de comida e vai continuar tudo do jeito que tá, né. Não, e engraçado que quando a dinâmica delas realmente é uma coisa bem tortuosa, né, porque tem momentos onde elas estão conversando tranquilamente, dando risadas, e você vê que elas, quando elas não estão sob aquele jugo da sociedade, elas estão se dando bem. Tem uma cena muito pesada, assim, muito pesada no sentido porque é uma cena muito sofrida, eu diria. Não é nem que ela é graficamente insultante, não, e tal. Que é uma cena onde esse rapaz, que ela, a mais velha, né, ela leva pra casa, ele dá um jeito de ir à noite lá pro quarto dela. É uma cena onde ela tá com a irmã tá no quarto, a irmã tá... não tá dormindo, ela tá acordada até por causa do barulho. Essa irmã mais jovem, ela é muito pessimista dentro dessas questões, e a outra, que se acha tão madura, tão mais evoluída, né, ela, né, tá sendo enredada ali, né, de uma maneira bem torpe, né, por aquele cara insuportável, cara que fica querendo transar de qualquer maneira, sabe, começa a fazer aquela chantagem emocional, sabe, é triste. É interessante o papel dele justamente porque ele traz esse lado do que é realmente o consentimento numa relação sexual com uma pessoa tão jovem, né, porque ele já é um estudante universitário e a menina tem 15 anos, ele já tem experiências sexuais anteriores e a menina é virgem. Né? E essa questão da chantagem emocional, de dizer que ama ela, que ela é diferente das outras, ele respeita ela com as outras, foi só uma coisa porque ele é homem e porque ele necessitava. Então ele tenta colocar ela como especial, mas querendo justamente chegar no ato sexual, né? E tudo muito nesse sentido de chantagem mesmo. E aí entra essa questão do consentimento. Quando há um consentimento, mas é um consentimento de verdade, ou que tipo de pressão que houve ali nesse momento, né? No caso da personagem. Eu vejo essa cena como uma cena de tortura psicológica e de estupro. Pra total, mim, assim. Eu também total. Acho. não tem maturidade, né, Camila, pra poder ter essa decisão, claro. Ela fica extremamente confusa e ele fica ali incitando, dizendo que é um presente, que é uma declaração de amor, fazendo toda uma chantagem emocional. E o bom, assim, de como a cena é construída é porque a impressão que dá é que foca muito nela, né, nesse desconforto dela. E sim, pra mim, eu achei uma cena difícil de ver, muito incômoda mesmo. Tem uma parte grande que não é mostrado, né? Que a gente só escuta e o foco tá na irmã dela. Isso, que é uma coisa mais comum, né, do que a gente possa imaginar, que ele exige dela, porque então ela é virgem. Primeiro ele fica assim se comportando como, ai, nossa, eu nem sei o que fazer, né? E tal, em choque, né? Um falso choque, né? Como a gente vai ver posteriormente. E ele faz com que ela faça sexo anal com ele. Eu também a vejo essa cena como uma cena de estupro. É, porque por mais que alguns elementos da linguagem corporal dela, e assim, ela fala, ela gosta dele, mas ela diz várias vezes, não, né? Agora não, me dá um tempo, não sei. Que, então, né, fazer o que é mesmo, uma cena de abuso, e de menores. Mais uma polêmica, né? As atrizes dos filmes da Breilá, tá? Algumas atrizes, essa daí específica, elas não são menores de idade, viu, gente? Entendeu? Como a atriz, não, como a atriz do primeiro filme, ela tinha 20 anos quando ela protagonizou. A personagem que é. Isso, a personagem, gente, não é a menor de idade, tá? Mas a Anaïs Reboax, não sei se estou falando certo, ela foi descoberta pela diretora, né? Ela não era atriz, assim, uma menina e tal. Ela tinha 14 anos na época. Sim, não, essa atriz, só que essa atriz, ela não vai ter a cena. Bom, a gente fala mais pra frente. Deixa pra lá, eu falo mais pra frente. Sim, sim, tá. E essa cena é interessante porque ela também funciona como um reflexo pro estupro que vai ter no final do filme, que já que a gente vai falar os spoilers mesmo, né? E até no sentido da nossa percepção do que a gente considera um estupro realmente na sociedade e do que às vezes é levado como uma coisa natural, no caso dessa pressão da menina pra perder a virgindade. O que é convencional, né? Ah, mas eu não estuprei ela deixou isso. Eu fazer, eu só convenci, entendeu? É pra refletir, né? Bem legal, bem interessante essa visão que você colocou. Ele ainda tem uns argumentos, assim, que é muito o senso comum do machismo dominante, essa coisa, assim, de que ele tem necessidades físicas, ela em momento nenhum, obviamente, né, nesse discurso, e que se ela não aceitar fazer com ele o que seria uma prova de amor, ele procuraria outras. Uhum. Então, é muito claro isso. Eu queria chamar a atenção pra uma cena, gente. A gente falou pouco da Anaïs, né, cara? E é uma atriz que eu fiquei encantada com ela. Ela é uma capacidade pra quem não era uma atriz profissional, né? Uhum. Tem uma cena dela que é de uma beleza, né? Porque ela fantasia as relações. Ela vendo que a irmã tem esses relacionamentos, ela fica fantasiando. E tem uma cena dela numa piscina, onde ela tá... Ela é muito interessante. Ela canta, gente, as músicas maravilhosas. São muito, muito interessantes de ser. Gracinha. É, bem legal. E ela começa se ela estivesse entre dois pretendentes, sabe? E ela fala assim, você demorou muito pra se decidir, agora eu tenho outro pretendente. Ela fica indo pra lá e pra cá da piscina, numa cena tão bonita, tão interessante, sabe? Tão curiosa, né? Eu fiquei muito fascinada por ela, gente. Por essa questão da fantasia, que pra mim fica... A da fantasia da Anaïs, especialmente, porque pra mim fica muito... Eu fico muito em dúvida com relação ao final, se esse final é verdadeiro ou se é uma fantasia da Anaïs. Porque é uma cena que acontece quando a mãe e a irmã estão dormindo. Tem toda uma sequência anterior a essa, que é a sequência da viagem, né? Que se estende, além de mais dar conta, e ela vê o caminhoneiro um pouco antes, né? Só ela vê, as outras duas personagens não vê. E aí tem esse momento que é um momento surpreendente da trama, da narrativa, que me parece que é a imaginação dela. Eu acho que não foi, não. O Camila, não fiz essa leitura, não. Mas, ó, já que a gente tá falando aqui, a gente avisou que vamos falar de algum spoiler... Né? Que é uma cena que ela dá abertura mesmo pra pensar que poderia ser uma ilusão, até pelo comportamento da personagem. Então, apesar que como ela é bem diferente da personagem do primeiro filme, onde ela tem aquelas ilusões, você entende, né, claramente que são ilusões. Os pais, a gente falou um pouco deles, mas eles são aqueles pais que eles são totalmente desinteressados, inclusive hostis, né? São assim, ó, não me deem trabalho, né? Não me encham meu saco. A Alessa Breilá tem uma coisa que eu gosto muito das personagens, ela mostra muito as personagens andando, caminhando, sem pressa nenhuma de construir como é que vai ser essa história. E o final, ele é uma porrada nível hard na tua cara, entendeu? Porque o menino menino, ele rouba da mãe dele um anel de pedra preciosa, e dá para Helena, para que ela faça sexo com ele, né? O convencimento final, né? O anel de compromisso, né? E ela acaba tendo uma relação sexual com ele. Mas a mãe dele vai atrás, né? Na família lá, e fala assim: olha, esse anel aí é o meu anel, foi roubado. Aí a mãe se revolta, porque o pai, então, ele já tinha ido embora, ele voltou, tava com problemas na empresa dele, foi embora. Aí ela resolve ir embora com as meninas. Aí vai ter aquela longa viagem, né, e tal. Tem um momento que elas vão parar, que eu achei uma atitude meio estranha e insólita, viu, Camila? Também até entendo como é que você chegou a essa conclusão. Resolvem parar pra descansar, mas em vez de parar num hotel, alguma coisa, não. Elas param no acostamento, ah, eu preciso dormir um pouco. As meninas vão ao banheiro ali numa proximidade e tal, e ficam ali no carro. Tem essa visão, sim, que a Anaís vê um caminhoneiro passando lentamente observando, né? As duas irmãs meio que fazem as pazes, e do nada aparece um cara e ele quebra o vidro do carro com tudo. Ele acerta a têmpora da irmã que tá na frente, a irmã mais velha, já naquele momento ela já morreu, e depois ele vai esganando a mãe. E você vê a Anaís, inclusive, se urinando. É uma cena muito tétrica, onde ela não tem nem reação direito, né? Você vê que ela tá em choque, né? E depois ele acaba estuprando ela, mas essa cena não é mostrada pra gente. Mas por que que ele não mata ela? Ele mata as duas personagens, mas não mata ela. Aí que tá. E isso pra mim que eu acho estranho, entende? Me parece que é uma fantasia dela. Tudo aquilo, inclusive a descoberta pela polícia. Eu fiz uma leitura diferente, olha só. Como a diretora, ela é uma diretora que provoca mesmo, né? Ela faz isso de propósito. Quais eram os problemas que a Anaís tinha, entendeu? Ela tinha problemas com a família, ela tinha problemas com o sexo. Não é verdade? Com a sexualidade, com a primeira relação. Sim. Me parece, né, até que, né, fazendo-se uma leitura onde aquilo aconteceu, até porque ela fala depois pros policiais, no outro dia, que, ah, eu não fui estuprada, entendeu? Não, que ela se livrou, né, de três problemas que ela tinha. Não é verdade? A família, que enche o saco, a irmã que tava sempre em cima dela se sobrepondo, e a questão da sexualidade, entendeu? De ser virgem. Por que que ela não falaria isso, né? Na verdade, a não ser uma autoafirmação de falar, ah, não precisa me averiguar. Então, eu achei essa parte bastante complicada, porque ela, ao longo do filme, reiterou diversas vezes que o que ela queria era perder a virgindade com alguém que ela nem conhecesse direito e que ela não tivesse nenhuma relação afetuosa, afetiva e nenhum tipo de interesse, para que só simplesmente se livrasse da virgindade para daí arrumar um namorado, mais ou menos nesse sentido, né? Então, quando ela fala assim que pro policial que ela não foi estuprada, parece como se ela tivesse dizendo que aquilo ali, no final das contas, era o que ela queria. Ela só queria não ser mais virgem. Uhum. Então, isso me incomodou muito da maneira como ficou apresentada no filme, porque parece que casa o próprio discurso da personagem com a violência que ela sofreu, como se fosse uma coisa vinculada. Mas a partir do momento que ela aceita aquilo como algo que ela consentiu e não como uma violência que foi perpetrada contra ela, então essa seria realmente a perda de virgindade que ela desejaria. Achei que ficou meio aberto isso aí também. Eu acho que, de certa forma, tem um certo espelhamento com o que ela vivenciou com a irmã, né? Porque se pra ela foi agressivo e ela até chora naquele momento, que pra mim claramente é um estupro, talvez ela tenha, no imaginário dela, tenha se vinculado a esse mesmo tipo de violência ali com a violência que ela sofreu ali no final. E aí ficou nisso, né? Pra uma adolescente, imagine como é que é. E ela, de fato, é uma cena muito contraditória. Muito, sabe, desperta sentimentos muito contraditórios mesmo. O sentimento dela, assim, de que ela não tem nada, que não existe nada que ela possa fazer, assim, né? O filme, ele mostra ela num momento, assim, de passividade. E é muito incômodo, principalmente por essa questão, assim, de depois ela negar que tenha sido um estupro, né? É, porque o complicado, a gente discutiu isso em outro momento, assim, no Cinema em Cena, não é a questão dela gostar ou não, ou de alguma parte dela querer ou não, não deixa de ser, né, um estupro. E o final, por ela, aquela fala, se você não acredita em mim, beleza. Demonstra uma coisa assim, ela ressalta o quanto ela é infantil ainda, obviamente, criança. E causa um não punimento pelo crime. Tipo assim, ela tá afetando outras vítimas. de não contar, bem complicado, o que aconteceu. É muito delicado. Para mim foi mais surpreendente, né? É, esse negócio dela falar que eu não fui estuprada, né? Porque, até porque em questões policiais, né? Isso é uma coisa óbvia. Eles vão fazer exame de qualquer maneira. Isso aí o corpo de delito faz parte, claro. Né? Então. Claro, é. E talvez se ela não tivesse falado, eu teria achado o final assim, mais fechado, assim. Mais aceitável. Porque, tipo, a Isabel tinha visto o filme e ela falou comigo assim: nossa, eu tava gostando, mas o final é pesado. Então eu já vi o filme esperando o que, que ia acontecer, né? Isabel dando spoiler do final. Não, mas ela não falou nada. Ela falou assim: o final foi complicado. Aí ela falou de 15 minutos finais. Eu já tive problema com 15 segundos finais. Que é mais assim, a fala final dela. Porque talvez se tivesse um silêncio ali. Beleza, aconteceu, sabe? Eu não tive como evitar, mas ela não é complacente com isso. Eu acho mesmo. Que dentro da fala da Camila, ver, né, de certa maneira, a relação que ela, da irmã, o tipo de relação, ela vendo o que aconteceu com a irmã e como é que o que originou, né? Como originou, como finalizou essa relação, ela achasse que isso daí é uma coisa que, sei lá, acontece, né? Shit happens, né? Sei lá. Vai saber. É, talvez. Brincado. É, faz sentido. E também uma coisa que me incomodou nos 15 segundos finais, depois da fala fatídica, eles congelam a cena, assim, a Brelat, né, ela já fez isso em outros filmes, de terminar numa cena congelada, e toca uma trilha muito infantilizada, assim, divertida. É verdade. É uma musiquinha pop, assim, então, tipo, é quase como Pegadinha do Malandro, tá ligado? É um negócio muito bizarro, velho, no final. É estranho mesmo. Né? O caso da morte sangrenta, eu achei maravilhoso, assim, pra mim é uma homenagem a Godard, porque no Desprezo tem sempre esse desfecho, assim, também não podemos impedir spoilers de Godard, né, por favor. No Demônio das 11 Horas também tem esse desfecho sangrento, assim, de uma forma muito parecida, assim, então eu achei esteticamente interessante e um bom roteiro, assim, esse final, até esse ponto, né, problemático, né. Eu já tava indo bem no filme, eu adorei a dinâmica das irmãs, eu gostei do morde e assopra com que elas se relacionam uma com a outra, né? Eu gostei da maneira como as descobertas da sexualidade aparecem de uma forma até bastante natural para as duas. Bonitinha realmente a cena da piscina, da menina mais nova e tudo. Eu achei que o filme ia se focar mais nessas questões das primeiras descobertas sexuais e esses conflitos entre as irmãs. E aí quando chegou nesse final, foi um choque, é óbvio que foi proposital da diretora de querer chocar quem tá assistindo, de ter essa quebra de expectativas mesmo, mas o que me incomodou mesmo não foi nem só o choque em si, foi a maneira como ela abordou assim na cena. O filme dúbio, que né? A gente discutiu é o Sob Domínio do Medo, do Sam Peckinpah, né? E tem muito essa questão, assim, na cena de estupro, ela é dúbia também, o comportamento. A primeira relação foi consentida, depois não foi, né? Pois é, tem muito isso também. Já é uma outra questão se a mulher vai curtir ou não. Tem o Último Tango em Paris também, que é um outro filme que também causa controvérsia, né? É, também foi discutido isso. Complicado demais. E ela também traz uma coisa que você comentou, Angélico, do escatológico, né? Tem algumas cenas que a Anaís tá... Tem uma que ela tá sentada nu, assim, meio de pose, assim, de número 2 na praia, que eles olham pra ela com nojo, né? Tipo... Até tem uma cena espelho, né, que é muito interessante, que bom que você fez essa lembrança, o Estê. O primeiro filme da diretora, esse daí é a Real Young Girl, né, tem uma cena específica da Anaís quando ela tá na praia, quando ela tá sentada, assim, de frente pro mar, né, de pernas abertas e tal, que tem uma cena idêntica, no mesmo ângulo do primeiro filme. Não sei se a Camila vai recordar, Camila. Sim, eu lembro. É bem parecido. Uma autorreferência, né, e tem vômito também, ela para na viagem, assim, pra... passando mal... E a diretora coloca também algumas cenas assim, de fartura gastronômica nesse filme, que o Barba Azul, que a gente vai falar depois, também tem. Sim. Que é um outro tipo de prazer quase sexual, né, também. Essa alimentação, assim, exacerbada, né, o banquete, né, vinho, né, Dionísio, tem... Já diria aquele isso. Filme A Comilança, né? É, exatamente. Pois é. É isso aí. Interessante. Une fois, un homme qui avait de belles maisons à la ville. On m'a dit que vous avez deux filles sans dot en âge de se marier. Est-ce bien ici? Tout le monde me regarde comme un monstre. Je ne te fais pas peur. Non. Le mariage, c'est deux personnes qui s'aiment. J'aime bien mieux quand votre barbe est bleue. Nosso último filme comentado hoje será O Barba Azul, de 2009, baseado na obra do Charles Perrault. A diretora virá no próximo filme, inclusive, falar novamente do Charles Perrault, só que falará da Bela Adormecida. O filme é um filme que se passa em dois tempos. Eu acho que é importante colocar isso no nosso comecinho aqui, pelo menos, né? Só pra comparar aqui no comecinho, que aparecem duas crianças pequenas e uma se chama, olha só, Catherine, e a outra se chama Marianne, no nome da diretora e de sua irmã. Dá pra dizer que é um período de contos de fada. É como se fosse mítico, que não acontece em nenhum período específico. Aê, boa! Pra mim, na sinopse, tá parecendo que as duas irmãs, que estão ali uma lendo a história pra outra, é nos anos 50, e quando vai passar pra época onde existiria, né, esse Barba Azul, é 1697, né? É, o Barba Azul é do século 17, assim, o conto do Charles Perrault, que eu tô aqui com um artigo... É, século XVII mesmo. O figurino bem anacrônico, assim, falta de, né, as roupas de baixo, né, que eles... É, porque algumas figurantes, elas usam como se fosse corpete, mas não usam camisa por baixo. É tipo, como se não estivesse usando roupa de baixo. E aí, algumas outras roupas de figuração parecem aquelas roupas de feira renascentista de americanos. Não tem nada a ver com nada. A história é muito famosa, a história do Barba Azul, né, gente? É o cara que ele vai se casar, né, com uma moça, e ele vai ter um quarto ali, vai dar a chave pra ela, né? Vai falar assim, olha, você pode ir em todos os ambientes da casa, menos nesse quarto, né? Se você entrar nesse quarto, haverá consequências, né? E é claro que ela vai olhar, e é claro que tem as esposas mortas e blá, blá, blá, e vai ter a questão da morte, né? Mas eu achei legal aqui que a Brelá, ela vai colocar essa história de uma maneira diferente, né? Primeiramente que a história não vai ter o desfecho esperado, né? E eu achei legal ela tocar nesse universo da fantasia. A história, ela começa com as duas irmãs, né? A irmãzinha pequena tá uma lá contando a história e mostra lá, vai pro passado. Duas irmãs que elas estão num convento, e elas são informadas que o pai morreu. É, inclusive a freira, muito simpática, fala assim, o lugar de lágrimas não é aqui, sai pra lá com essas lágrimas, algo bem duro. Não somos uma instituição de caridade, vaza. Parece a princesinha, né, e tal, né? Uhum. Não somos uma instituição Nossa. De caridade. Oi. Eu fiz a mesma comparação com a Stefania, de ser a história da princesinha. Interessante, né? Elas vão voltar pra casa. A irmã chamada Lola, que é a mais jovem, ela não é... Tem outra dinâmica de irmãs também, onde a irmã mais velha, ela é a mais bonita e tal, mas não brigam tanto como, por exemplo, as irmãs do filme anterior que a gente comentou, né? Mas você vê que a mais nova, ela se sente inferior. E é mais ambiciosa, por outro lado. É isso, né, que eu ia falar. Ela chega e fala que ela quer ter um futuro diferente, ela quer ter acesso a riquezas e tal. E aí vai chegar o enviado do Barba Azul falando que é pra levar as duas filhas lá, que mulheres que não tenham dote, né? Que ele quer fazer uma escolha pra casamento. E já se sabe em todo o reino, veja bem, que ele, o que, que ele faz com as esposas, que elas desaparecem, que nessa época não tem CSI, dicas de passagem. Aí vai ter todo aquele negócio, a Isabel comentou, né, vai ter um baile, né, onde até os figurinos são interessantes, de certa maneira. Por exemplo, adorei o figurino do Barba Azul, adorei o ator, apaixonei pelo ator, né, Massa. Que interpreta o Barba Azul, né, e você fica tenso, né. É muito bom. Como eu não tinha assistido, né, esse filme, né, não li nem sinopse, eu achei que ia ter uma história sexual e tal, até porque a diretora, ela costuma fazer essa abordagens, mas ela coloca alguns conteúdos, né? Alguma coisa sexual dentro dessa história. A Stefania falou da comida, né? Mais pra frente, essa irmã que vai também no baile, a mais jovem, é a que acaba conversando com o Barba Azul, ele toma simpatia por ela, resolve casar, etc. Só que ela é muito jovem. Uhum. E ela, mas ela tem uma... Ao mesmo tempo que ela tem essa inocência, né? Essa fragilidade, ela tem uma vontade de ferro. Isso é muito interessante, que parece que ela é dominante, né? Dentro da situação, a dinâmica que ela tem com o Barba Azul, que você imagina um homem alto, ele até auto-intitula um ogro, né? Ele fala que ele é um ogro, gente. Aí ele fala assim, ela fala pra ele, olha, você tá combinado que você só vai ter uma sua primeira noite comigo só quando eu for mais velho, eu tiver na idade correta, né? E ele aceita a cata e tal. É, eu gostei muito, assim, eu já era apaixonada com o Barba Azul, foi um bom momento pra finalmente ver esse filme, ele foi o meu primeiro psicopata, né, desde a infância, assim. Então eu sempre fui atraída pela história. A gente nota, assim, é um filme que tem um pouco cara de TV, né? Ele tem um, deve ter tido um orçamento modesto, porque... Mas ele foi feito pra TV. Esse daí foi feito pra TV e o próximo também, A Bela Adormecida, sim. Uhum. Mas no IMDB consta só A Bela Adormecida como feito pra TV. Movie. Não, mas Barba Azul também foi feito pra Arte. Apesar disso, assim, com os recursos, eu achei que ficou muito bonito. A fotografia, a forma que foi contado, né? Apesar de ter essa estética televisiva, eu gosto da me parece ser mais rigoroso na forma. Se os outros filmes são mais despojados, tem um certo despojamento, esse filme, ele tem uma... Me parece que todos os planos são muito rigorosos. Os personagens sempre ficam no centro do quadro, sabe? Nunca tão descentralizados. Eu acho que tem um certo rigor, apesar de ser um pouco uma estética meio televisiva. Uhum. E no conto mesmo, assim, a questão da idade dela fica por conta da época, né? Que a gente sabe que as meninas casavam novíssimas. Mas as representações que eu tinha visto, assim, até de desenhos, mesmo no meu livro do Barba Azul, elas estão numa idade mais, assim, de mulher mesmo. E não é tratada a relação entre os dois, assim, marido e mulher, eles são mais amigos mesmo. Tipo, um casamento mais cúmplice, assim, até um casamento bacana, eles são felizes no casamento. Aí que chega essa questão da confiança, né, da chave. Eu até li alguns teóricos que tratam a chave como a virgindade dela. Assim, a confiança, né, e o fato da chave, o sangue não sair de jeito nenhum, a marca, né. Então é como se fosse também uma consumação. A traição de algum pacto, né? Essa chave tá sangrando. Então, acho massa mostrar isso graficamente também, igual fazer no filme. Interessante essa simbologia. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu gosto muito da forma como ela intercala a narrativa do conto, né? Com o modo como é que a irmã narra isso. Eu gostei dos três filmes, foi o que eu gostei mais. Também. O que eu achei interessante também nessa questão visual do filme é a forma como ela usa elementos pra destacar a diferença de idade e de porte físico entre a menina e o Barba Azul, né? Sim. Então, em um determinado momento, eles estão jantando, ele come um ovo de avestruz, ela come um ovo de codorna. Ela senta em uma cadeira enquanto eles conversam e os pés dela nem encostam no chão. E também a forma como ela compõe diversas cenas de maneira estática, assim, que funcionou como se fosse um tablô mesmo, que como se tivesse encenado ali de maneira teatral. É muito frontal, né? Os planos são todos frontais, assim. Bidimensional, quase, como se fosse, né? E essa ideia que você falou aí da personagem, eu gosto muito dessa ideia de uma superioridade da fraqueza física dela diante da força dele, né? Da força física. E ela vai ficando superior mais por causa da astúcia dela. Sim. Isso que eu acho bacana. Só tem um momento onde haverá uma fusão, né? De época, né? Porque no momento onde a jovem entra no quarto, ela vai encontrar as esposas, não é mais ela. É a menina que tá contando a história. Eu achei isso fascinante. Não mostrar, né? Muito bonito. Isso é legal. Isso é muito legal. E acaba que na historinha das duas irmãs, também, de novo, a obsessão da Brelá com relação entre irmãs, né? O figurino da irmã mais velha é bem Alice, assim, tipo, meia branca, sapatinho de boneco, vestido azul, assim. Notei isso agora na imagem que eu tenho aqui. E tem uma morte de novo, né? Que também é meio bizarro, parece meio fantástico, assim. São duas mortes, né? Sim. Ela três, tropeça. Né? Três. Três, é verdade, três. uma coisa imagética que eu gostei também, gente, né? Aproveitando aqui que a gente ainda tá no filme, tem uma cena onde a jovem vê uma mulher cortando a cabeça de um pato, né? Vocês viram isso daí, que sensacional? Sim, porque é obviamente pra fazer um link com a imagem final do filme. E que imagem é do final, né? Assim, e é igual um quadro, né? Muito bonito. Aliás, tem uns planos, assim, né? Tem umas tomadas que são de encher os olhos, né, gente? Vamos, né? Composição da cena. Os momentos onde eles estão jantando. Aquilo ali me deu vontade, sinceramente, de pintar e deixar como descanso de tela, de lindo que era. Sim, com certeza. E fica um tempo na cena, sem essa pressa que você mencionou, né? Já em outros momentos, pra você contemplar aquela arte mesmo, assim. Nossa, bonito demais. E uma coisa que eu queria trazer também rapidinho, uma curiosidade, né? Realmente, o filme, ele tem uma cara de filme para a TV, por ser, sim, um filme para a TV. Vamos lembrar aqui que a Breila, ela sofreu um acidente vascular cerebral, né? Foi um longo caminho, né, para ela poder voltar, teve movimentações e tal. Aliás, gente, por favor, eu peço, assistam a Bus de Flabesse. Aqui no Brasil saiu com uma relação delicada. Sempre títulos horrorosos, gente. Ela tomou um desfalque muito grande. A história é uma história notória, tipo assim, na justiça e tal, né? Porque a Breila, quando ela tava nessa recuperação, já em recuperação, em 2007, ela encontrou um notório vigarista chamado Christophe Rocanfour. Vocês já ouviram falar desse cara? Diz que ele deu altos golpes em Hollywood, uma par de gente. E ela se interessou por ele, pelo jeito dele, né? A maneira dele se portar. Ela viu ele na televisão, quis convidá-lo pra fazer um filme, né? Chamado Bad Love, né? Inclusive, ele estrelaria junto com a Naomi Campbell, o filme. Só que ele começou a pedir dinheiro, né? Pra ela, e ela foi dando dinheiro pra ele. Chegou um montante, gente, de assustadores, mais do que de 700 mil euros. Ele foi pedindo, só que ele tinha problema com vício de jogos, etc, entendeu? E ela acabou cedendo, né? Inclusive, ela colocou ele na justiça, gente. Esse caso tá se desenrolando até hoje. Quando estreou esse filme novo dela, que ela fala que é uma ficção, né? Ela não fala que é baseado na história, apesar que, obviamente, sim, né? Baseado na história que ela própria passou, já que a personagem também teve um derrame cerebral. Ele quis processar, entendeu? E o cara que tinha dado o maior golpe nela, não devolveu o dinheiro ainda. Ela começou a fazer esses filmes visivelmente com baixo orçamento, né? Como vocês, né, mencionaram. Inclusive, essa questão do abuso, acho que no original seria uma tradução mais justa, é abuso de fraqueza. De fraqueza. Né? Que é abuse of weakness. É, por quê? Porque a diretora, ela se viu, é como acontece em tantos casos, minha gente, né? A pessoa sofreu um derrame, a pessoa precisa de cuidados específicos, seus amigos, quase todos se vão, né? E ele se tornou o centro da vida dela, né? Por ele ter esse jeito dele e tal, ele falava que ela era uma mãe dele e tal, ele fez a cabeça, ele como um bom golpista, né? Ele fez a cabeça e ela foi cedendo e cedendo. E ela depois, quando ela chega até a falar que ela tava lúcida enquanto ela tava dando os cheques pra ele, né? Só que ela se sentia sozinha e ela tava na dependência daquela relação. Meninas, é um filme maravilhoso. Vocês têm que assistir. É com Isabelle Huppert, meu, né? A Isabelle Huppert, eu não sei, cara, tem que ter um altar pra essa mulher, pra eu poder botar flor nos pés dela. E o filme narra essa história toda? Toda, menina. É toda. Até o final, quando chega no desfecho, né? Hoje em dia teve vários processos judiciais e tal. Isso aí deu uma treta. Questão psicológica também, entendeu? E tal, né? E a Isabelle Huppert, ela tá... Mencionar isso daí porque, justamente, nessa fase, ela fez o Barbe Bleu. Depois fez, então, essa versão de Bela Adormecida, que eu quero ver, gente. Já estou com ela aqui, também, né? Quero e tal, mas assistam, gente, é muito foda. Só pra, desculpa, eu tinha que falar isso aí, porque se passar o podcast e não contar o que essa mulher passou. Mas tem umas cenas assim, no livro não é muito tratado isso não, mas na fotografia, por exemplo, quando o pai tá morto, né, inclusive a menina é bem obcecada por cenas de morte, assim, ela curte, né, tem um Cristo preto gigantesco na parede, assim, muito bizarro e pesado, né? Retorcido. Então você vê a questão bem pesada e uma outra imagem que é vendo um homem se aproximar de cavalo, né? Acho que o Barba Azul, através de um crucifixo, assim, vocês puderem reparar. Tipo, olhar de dentro da instituição religiosa ou de alguma marca religiosa, né? Então esses detalhes me chamaram a atenção também. Os anéis que ele usa, né? Que são as outras esposas. A Isabel tava reparando nisso também. São muitas esposas que ele teve antes que foram brutalmente assassinadas. A cena é maravilhosa, né, gente? Também a das esposas, né? De uma maneira tétrica, mas caraca. Sangue pra cacete, né? Maravilhosa. Esteticamente é bonito, né? Sim, muito realista. E o que é mais legal é que na cena a gente vê a menina, né? Na verdade, não é a personagem do conto, né? É a menina que aparece, que entra lá. Isso é muito bacana. Pois é, fica mó verossímil o negócio. Você se sente ali no quarto com ela, né? É uma imagem que não sai mais. Olha só o nível das histórias antigas, né? Que elas flertavam com o terror, né? Com o horror, né? É bom, interessante. Então, justamente por isso é que eu tenho curiosidade de ver que tratamento que ela deu pra história da Bela Adormecida. É. Porque a mais tradicional que a gente tem contato também é do Perrault, mesmo autor. E as versões que a gente conhece que são mais atenuadas da Disney tem aquela questão que ela é despertada com um beijo sem o consentimento dela, obviamente, né? que um príncipe dá nela, né? Só que a história, o conto tradicional, na verdade... Nossa, ele é terrível, gente. O príncipe, ele estupra ela e ela só vai despertar depois do parto dos gêmeos, quando eles estiverem já sugando o leite dos seios dela. Nossa, então, gente, as histórias chegam pra gente em versões muito atenuadas. Muito, né? Depois, que essa, depois que vai pra essas... Disney, então, hein, Isabel? Aí bota atenuada nisso. É. Por isso que o Barba Azul é, eu acho o Barba Azul mais lado B, assim, sempre foi. Porque como é que a Disney vai adaptar? O principal da história é a psicopatia, né? O tanto de mulher morta, não tem como romantizar isso. E no filme da Brela, achei interessante. Feminicídio, que né? É, pois é. E bem misógino, né? E no final do conto, é bem mais violento a forma que ele vai matar. No filme é bem parcimônio, assim, tipo, eles conversam, não, vou lá e tal. Isso é engraçado. Ela, ah, eu quero que tu pegue aquela faca, que é o teu punhal. E sabe uma coisa, sim, que eu queria chamar a atenção também? Rapidex, relação deles, que coisa interessante, né? E tal, ele parecia uma espécie de mestre e tal, tava educando ela. É, eu não tenho acesso ao conto, né, o Stefania, talvez você mais do que a gente. É, existe isso daí dele ser uma espécie de mestre dela, pra ensiná-la, quer ensiná-la a ler, inclusive, né? Na minha versão, não. Na minha versão, assim, eles se dão bem, mas não trabalha tanto o Barba Azul. Tipo, é aquela, é mais a Prímula, no caso, que ela tem vários nomes, assim, em várias versões o nome dela varia. Mas é basicamente isso, ele viaja e tal, e ela entra em contato com a casa. Não fala muito dele, só coloca sempre como uma figura muito assustadora e capaz de coisas, assim. Que você vai desconfiar dela o tempo inteiro. E ele é muito mais agressivo com ela, assim, no final, quando ele descobre, né, a fúria que rola. E que rola? Os são primos dela que chegam pra salvá-la, né, de cavalo, e matam o Barba Azul. No filme fica mais aberto, tipo, você já vê a cabeça. Então é bem legal isso, não mostrar como é que foi, né, a morte dele, assim, que levou a salvar a menina. E no final tem um casamento também. Né? As duas casas, as duas irmãs casam com caras legais e são felizes pra sempre. Ixi, tipo Jane Austen, casamento em dobro. Tipo, apesar da bizarrice, fica tudo bem. Nesse filme não, nesse filme acaba quase que ela, né, triste ali com a morte dele, louvando ali, né, um altar, né, muito louco. É, assim, uma cena sensacional também, gente. E lembra o Secos e Molhados, né? Isabela até falou, tem uma capa do Secos e Molhados que é isso, que é um monte de cabeças no banquete. É verdade, lembra muito. Achei interessante, no início do filme, no Barba Azul, né, quando as meninas são expulsas da escola porque o pai delas morreu e elas não têm mais como pagar, mostra mais ou menos assim lá as freiras, né, que eram responsáveis pela escola, e elas com o uniforme que elas tinham que usar no ambiente escolar. Eu achei muito interessante que elas precisam usar o véu como as freiras, mas que a bata delas, a túnica, só vai até o joelho, elas ficam de perna de fora. Então, tanto que me confundiu, eu achei que era um convento, sei lá, porque elas estavam com aquela cobertura na cabeça. Eu achei que eram noviças também. E aí me pareceu um certo controle seletivo dos corpos delas, na maneira como se apresentou essa questão do uniforme. E legal também que elas repetem o vestido, né? Realista também, assim, não é aquela coisa, cada cena ela vai estar com um luxuoso, ela tem alguns vestidos, ela tá com o mesmo quando ele sai e quando ele volta. E aquela personagem da mãe, hein, gente, super apagada, né, na história, né? É, a mãe... Não, e ela pinta os vestidos de preto, a outra fica furiosa. Fica perigótica, fica massa. E essa questão que realmente uma pessoa só ia ter uns 3 ou 4 vestidos na vida, né? E ela ainda fala, né, que quando ela vai casar com o vestido de casamento dela com o Barba Azul, ela menciona, né? Esse é o primeiro vestido que eu uso que está sendo feito especificamente pra mim, né? Não é ganhado, né? Das primas, igual a gente já... Eles eram decadentes, né? E tal, né? O pai, inclusive, deu entender, porque assim que o pai morreu, já acabou a verba pra continuar na escola opressora, a escola de freiras malvadas lá. Vamos Vamos então para considerações finais, né? Falar como é que foi a nossa experiência com essa diretora interessante, né? Provocadora. Trazendo aqui as considerações finais e também os nossos blogs, né? Onde que nós trabalhamos na internet para você conhecer o nosso conteúdo. Começando aqui pela nossa amiga Camila Vieira. E aí, Camila? Eu não conheci, não tinha visto nenhum dos filmes da Breia. Eu fiquei bastante surpresa, porque ela desafia o interdito, né, dessa representação do prazer feminino a partir da subversão desses códigos, dessas regras de conduta e de comportamento. Mas, ao mesmo tempo, são filmes bem difíceis de ver. E aí, quando chegou o Barba Azul, eu tive um certo alívio, porque eu acho que ela muda alguma coisa ali e que me interessou para ver os demais filmes dela. Ela tem 15 longas, né, e tem 3 curtas. Então, assim, acho que dá pra ver assim, tranquilamente. Quem quiser conhecer os meus textos, minhas críticas, eu escrevo pro blog sobre cinema e pro site Verberenas. E faço a curadoria de um cineclube aqui no Rio chamado Cineclube Dela, junto com a Samanta Brasil, que infelizmente não pôde estar aqui conosco. Olha, muito obrigada, Camila, pela tua participação, pelos seus comentários, minha amiga, sempre muito relevantes. Um beijo imenso pra Samanta, que ela tá fazendo uma falta louca. Eu tô morrendo de saudade das risadas da Samanta aqui. Também. Nesse podcast. Volta! Beleza, então vamos aqui para as considerações da nossa amiga Isabel Wittmann. E aí, Isabel? É interessante como o debate, às vezes, ajuda a gente a talvez entender melhor ou mudar um pouco a percepção em cima dos filmes, né? No caso da Breira, eu tive algum problema, especialmente em relação ao Para Minha Irmã, né? Como eu mencionei na abertura, não foi um filme que me desceu muito bem, mas eu achei que esse nosso debate enriqueceu e contribuiu até para eu ter uma percepção mais aprofundada da obra dela. De qualquer forma, eu gostei muito do Barba Azul, fiquei com curiosidade de assistir outros filmes dela e acho que vale a pena conhecer o trabalho da diretora. Quem quiser conhecer meu trabalho, também tem os meus textos, as minhas críticas no estantedasala.com. Sim, maravilhosos ouvintes. Não deixem de visitar o Estante da Sala, por favor. Obrigada, Isabel. Obrigada. Vamos lá, então, para as considerações da nossa amiga Stefânia Amaral. E aí, Stefânia, como é que foi a experiência, minha amiga? Então, assim, achei fundamental, mais uma vez, conhecer diretoras fora, né, do padrão, assim. E eu sou suspeita porque eu gosto de ter contato com essas coisas, assim, mais... às vezes até grotescas e tal, de ter um choque pela arte, eu acho importantíssimo isso, então foi genial, assim, e esses limites mesmo que a gente discutiu de o que seria vulgar, né, o que é imoral, isso tudo é muito interessante perceber, e ela ajuda a representar isso. E gostei dos 3 que eu assisti, quero ver os outros todos, e é isso aí, e o Jabá... Então, como vocês sabem, Discos da Estê no Instagram, coloco lá um disquinho todo dia. E eu voltei com o meu blog no WordPress, Stefânia Amaral. Nome nada egocêntrico, nada. E super criativo, né? Porque já teve outros nomes, mas aí ficou Stefânia Amaral. Então, assim, tô fazendo uma coisa ou outra ali. É um nome excelente, Seu nome é lindo, minha amiga. Obrigada. Desencana, gente. Tá ótimo. Eu vou abrir um blog também chamado Angélica Hellish, vocês vão ver. Aê, tá no meu time. É isso, gente. Eu adorei. Eu sou alguém que eu curto. Tem uma certa tendência a abraçar esse cinema que ele vai te trazer incômodo, vai te trazer choque, vai te trazer muito diálogo. E principalmente ele vai te trazer muito filme depois que tu dá stop. Te trazer sentimentos, pensamentos e reflexões. Eu acho que essa diretora, ela dentro desse conceito do cinema que tem o erotismo, tem a sexualidade, tem inclusive a vulgaridade ou obscenidade, não é verdade? Ela é ótima, né? Eu gosto disso, até fico meio assim, porque o último filme que eu assisti dela é um filme bem palatável, meio que autobiográfico, apesar de não assumido, né? Mas é bem diferente, quem sabe? Ela hoje em dia, ela é uma senhora já de idade, não se recuperou totalmente, né, desse derrame que ela teve, mas eu torço muito por ela, eu quero muito que tenham cineastas desse nível, nesse naipe, que eles contam, de certa maneira, também a história do cinema, né? Que é bem fácil, eu sempre digo aqui, que é fácil assistir o cinema de cineastas maravilhosos, elegantes, chiques, mas é bem difícil assistir cinema assim. Eu acho que a espécie de cinema, ele te questiona, te provoca. Então é importante esse cinema, gente. Por favor, confiram os filmes da Catherine Breillat, gente. É uma diretora tão importante, tão interessante, no nível de muitos cineastas que também tocam tocam nesse assunto, também são altamente questionados. Eu até citei o Nagizoshima, a Estefânia trouxe o Lars von Trier, né? E tem tantos cineastas assim, né? Então, tem o Gaspar Noé também, que eu acho o trabalho dele. Que eu adoro, eu sou fã. Muito perturbador, mas também muito interessante. Eu sou fã do Gaspar Noé, gente. O high five! O Carne, pra mim, eu gosto desse curta, né? Esse média-metragem do Gaspar Noé. É um curta que incomoda, hein? A gente não tá dentro da temática, não tem como trazer o Gaspar, né? Desculpa aí, Gaspar, né? Tu vai ficar pra lá. O Love mesmo, eu sou muito defensora do Love, assim. Que é isso, assim, é basicamente um pornô mais bonito. 3D. Assim. 3D, cara, é muito bom. Então tem que ter mesmo essas coisas. Fundamental. Então eu publico lá o MasmorraCast, né? Que é um podcast que fala de cinema alternativo, fala de séries também. Nós trazemos alguns clássicos do cinema que o pessoal meio que esqueceu, meio que não se incomoda. A gente curte fazer esse trabalho. Muito terror aqui, porque a sua host, ela é mó fã de terror, né? Olha, muito obrigada. Quem quiser conferir meu trabalho é lá no masmorracine.wordpress.com e ativado. Mas já estamos existindo lá no cinemasmorra.com.br. Mas confira lá nosso trabalho também, que é bem divertido e interessante. Masmorra tá no Instagram agora também, né? Tá, sim, é verdade. Eu criei uma conta no Instagram, que eu não publico muita coisa, é uma vergonha, gente, desculpa. É legal. Mas deu dentro das minhas capacidades, eu vou tentando lá, né, atualizar. Mas obrigada pela lembrança, Stefânia. É, nós também, feito por ela, segue lá no Insta. Puxa, no sim. No Face, no Twitter, né, gente? É, diferente do Masmorra, o Instagram do Feito Por Elas, tendo curadoria da Stefânia, e tá só arrebentando, sacou? Vocês têm que seguir, por favor. Muitos coraçõezinhos, apertem lá. Repetidamente, muitos amores e corações. Agora, sim. Vamos aqui pra uns recados, Isabel? Os ouvintes já devem ter percebido que agora nós estamos no Anticast, o nosso podcast tá dentro da família de podcasts do Anticast, nós estamos intercalando quinzenalmente junto com o podcast Três Páginas. Então, a gente recomenda que ouçam esse podcast, é um podcast bastante divertido, onde são analisados a primeira página de três contos enviados pelos ouvintes, para que possam ser analisados e criticados no bom sentido, para que haja uma melhoria do texto. É um podcast muito instrutivo para quem tem interesse por literatura, para quem tem interesse em escrever e para quem se interessa por literatura em geral também. Ah, legal, lembrando que os hosts lá são a Clara Madrigano e o Fábio Fernandes, que é um amigo meu, muitíssimo querido, escritores, né? Maravilhoso, já escutei Três Páginas, muito bom. Ok, então quero trazer aqui a atenção do ouvinte aqui no finalzinho do podcast, uma coisa muito importante. O que que acontece? Nós estamos lá no portal de podcast, né, que é o Anticast, e não tem sessão de comentários. O que que acontece? Nós precisamos, né, do seu feedback. O seu feedback, ele nos move, ele faz com que o nosso trabalho melhore, que ele tenha diferenciação. Ou seja, é importante que você mande e-mail pra gente, fale o que que você tá achando do podcast. Você tem diretoras interessantes que você gostaria que nós abordássemos aqui? Seu e-mail é bem importante, seu feedback é muito importante. Nós estamos esperando uma quantidade significativa de feedback, de e-mails, para que nós gravemos um podcast respondendo esses e-mails. Ou seja, você vai ser mencionado. Nosso trabalho, que é um trabalho de carinho, um trabalho dentro de um nicho muito específico, não é? Que a gente tá ampliando, dando vozes a diretoras. Você precisa mandar um e-mail pra gente, por favor. Você anote aí, ó. Nosso e-mail é cinemafeitoporelas@gmail.com. Você coloca lá no assunto do e-mail, feedback, e a gente vai responder. Estamos esperando, então, o seu feedback para que nós respondamos gravando o podcast, ok? Trazendo sempre a questão da representatividade, do protagonismo da mulher dentro do cinema. Então, nosso Twitter é @feitoporelas_. Você consegue também falar com a gente, conversar, bater papo, perguntar, mande ver. As redes sociais é pra isso, é pra interação, ok? Então estamos aguardando, correto? Isabel, qual será então o nosso próximo tema e quais serão os filmes abordados? Para os ouvintes que gostam de assistir os filmes antes de ouvirem o podcast, a gente já adianta que o nosso próximo programa vai ser sobre a diretora Mofida Tlatli. E nós vamos discutir dois filmes dela, Os Silêncios do Palácio, de 1994, e Tempo de Espera, de 2000. Então é isso, caros ouvintes. Agradecemos aqui a sua audiência, né? Não esqueça de dar o feedback pra gente e até o próximo podcast, gente. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. Seja você também um colaborador ou colaboradora e tenha acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Lá você poderá dar continuidade aos debates dos programas e ajudar a definir pautas futuras. Feito por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.